Todas nuvens desapareceram. Vamos todos levantar, dando graças aos espíritos de luz, que os anjos do sul já vão chegar. Yeah.